señores. Familia Pirapuna presenta. Entre un liso y un lueso. Sofí Brasil, Sofí Paraná, Londrina no esquita. São várias quebradas, sou fina, com engatilha, rima e começo a citar. Se quiser chegar pra somar, é só colar no violim. Fica fácil de me encontrar entre Guaraúna com a Cabo Clean. Lua Paro, no Faride, no Boa Vista, no Belenate, Catua e Vivi, São Jorge, Brataque, João Bass, Emílis, Aquiles e Luiz de Sá, João Turquino, Pirocó e Marabá, Marabá. Santa Rita, Santa Fé, Santa Santa Terezinha, Barcelona, Santo André, Marieta, Maria Cecília, Brasília, Califórnia, Antares, Ideal, Casoni, Vila Nova e Parque Industrial, Ipiranga, Recreio, Lindóia, Parigô, Pindorama, Maria Celina, Ouro Verde, Leonor, Ouro Branco, Coliseu, Jamaica, Sabará, Palhano, Quebec, HU, Shangri-La, Suíça, Pisa, Aeroporto, Alpes, Saltinho, Melo, Coatim, Santiago, Peromão, Canadá, Anelisa, Dequeste, Colômbia, Eucalipto, Bandeirantes, Petrópolis, Monte Belo, Monte Carlo, Monte Rei, Novo Mundo, Ruvermão, Caraciale, Tropical, São José, São Luís, São Rafael, Tóquio, Gavete, Barcelona e Janópolis. São Fernando, o respeito vai prevalecer no Ana Rosa, Anelisa, Cabo Frio e Redê, Cafezal, Raimital, Lebrão e Marieta, o Morro da Formiga, tio, é muita treta. O tempo vai acabar, eu deixo um salve desde já. Desculpa se alguma quebrada a gente deixou de citar. Pirapura agradece tudo e todos, entre o lixo e o luxo, os maloqueiros, chapo globo.